azeite está sendo derramado na cabeça do crente ungido. O crente ungido é provado, mas não desiste da fé. Ele passa pelo vale, mas continua a adorar. Ele sabe que em muito em breve Deus lá da glória vitória te dá. Tem poder, tem unção, lá na areia e renovo na congregação. Dai lugar, dai lugar, dai lugar para Deus, o milagre opera. Tem poder. Paulo e Silas na prisão, era quase meia-noite. A cadeia estremeceu com louvor de adoração. O inimigo foi vencido, pois não pôde suportar quando o varão do renovo começa a operar. Tem poder, tem unção, labareda e renovo na congregação. Dai lugar, dai lugar, dai lugar para Deus, o milagre opera. Tem poder, tem unção, labareda e renovo na congregação. Dai lugar. Olha ele passando com brasa na mão, trazendo virtude na congregação. Vai estremecer, vai incendiar, o varão do renovo presente está. Pisa na brasa que desce fogo, pisa no fogo para receber renovo. Pisa na brasa que desce fogo, pisa no fogo para receber renovo. Pisa na brasa que desce fogo, pisa no fogo para receber renovo. Pisa na brasa que doce fogo, pisa no fogo para receber renovo. O cego Bartimeu chamou, ele insistiu, a virtude então saiu, o mestre o tocou. Faça como Bartimeu, chame seu milagre agora. A unção desce com fogo, a unção desce com glória.